nível que eles fez? Teste 2-1 no baixado e travado? Baixado e travado, senhor. Autorizado pouso pista 28, vento 200 graus com 07 nós, objeto 6721. Livre pouso, confirma só os últimos 90 metros indisponíveis? Afirmo. Ok, obrigado. Livre pouso, 6721. Pós Pituba, prossegue para Lagoinhas, o papá, papá, papá Romeu Lima. Presente autoriza DCT, a PRO é a 357, na presente. Autorizado, Lima, Papa Mike, 357. Nada. Poderia confirmar qual o procedimento a ser realizado nesses casos de Saraclade na linha do litoral? Afirmativo. Ele sabe do risco que ele está causando, tanto para as aeronaves que decolam como para as aeronaves que pousam. Nós podemos orientá-lo ou fazer o voo no lugar mais seguro, que seria lá na região norte, né? Ou ele pousar, porque realmente a prioridade é a segurança do campo. E o campo tem que estar com o setor estéreo e ele está causando risco. Podemos pedir para ele pousar. Inclusive, ele, sabendo disso, já pousou aqui imediato, só avistando a aeronave. Ah, ciente. Grato pela ajuda e pelo apoio, ok? Tô, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango, informação novembro. Jornal que chama o controle. Papapá, Alfa Tango Tango, ciente da novembro. Está no ponto ideal para o livrar 075. Papa Papa, Alfa Tango Tango, acione 0220. Estamos afastando no sentido contrário da aeronave. A gente vai retornar pela linha do litoral, Guardião 02? Afirmativo, linha do litoral, em seguida do farol de Itapuá. Vamos para direto para o Grécio. Possível, corredor Frade, vai descer para 1500 no Alfa Tango Tango. Ajuste no 095. 1015, ok. Salvador, muito boa tarde. Golo 941, informação November. Golo 941, nossa identificação, chegada CARI, desça ao nível 060. 060, chegada CARI, 941. Pelo menos momentaneamente ele pousou, saiu do setor, quando avistou a aeronave da Polícia Militar. Qualquer outra situação, vocês podem nos acionar, estamos na escuta. Ah, ciente, grato pelo apoio, está autorizado o pouso pairado, cabeceira 35, vento 190 graus, com 0612 de nós, Guardião 02. 190 graus, 0612 de nós, grato, Guardião 02, estamos à disposição. Ciente, objeto 6721 no solo, aos 31, libere à esquerda, agora ataque Sweet Charlie, chame o solo, 121, decimal 9. 1219 a livrar, 6721. 2127, ponte espera, cabeceira 228. 127 mantém o ponto de espera da 28. Torre Salvador, bom dia. Tá 3174, 2 milhas de pistela baixado. 3174, começou a aproximação, guarda pista livre, ajuste 1015. 7 aguardando, 1015. Tá só 90 metros de final que vai ser editado, né? Afirmo, os últimos 90 metros. Obrigado. Paulo Salvador, objeto 6721, livrando na sua escuta. Essa é 21, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 6721. Meia dúzia de nós, autorizado pouso 28. Livre pouso na 28, tá? 2174. Entra, guarda de sua coordenação. 7 livre. Ok, guardião, o próximo partido é já no solo controlado para livrar a sequência. O guardião 02 já livrou a cabeceira 35 e a 1735. Sim. 127, informa que após decolar está restrito a nível 040 por 20 milhas. 127, restrito a 040 por 20 milhas. Sim, Roma 27. Alfa Tango Romeo Golf Victor, copia? Para copiar. Salvador Jacobinho, sentindo autorizado. Inicialmente decolado no 7, mantendo o PRO até 3.000. Após curvará à esquerda e fará o perfil da Momo. 5032 é o transponder, controle Salvador em 1.9.8, torre 1.8.6. Entende, autorizado Jacobina, é uma centena, decola da 1.7, mantendo 3.000 após a esquerda, bando 5032 no transponder, 1.9.8 o controle, torre 1.18.6, o Papatango Romeu Golf Victor. Retro Romeu Golf Victor, parte 5, qual PLB? Aí já vai pra cá e informa daqui a pouco. Então, informe para a torre, o PLB, autonomia alternativa. Chama agora a torre em 1.6 para acionamento da decolagem, Romeu Golf Victor, tem um bom voo. Grato, boa tarde, Papatango Romeu Golf Victor. Solo, web 6741, está na posição 4, está pronto para pushback e acionamento. Solicitou 340 para Guarulhos. Ciente e aguarde coordenação, número 2 para a cópia, web mantém a posição e aguarde. A intenção é pista 17. Autorizaria a prova da rotatória da presente? Autorizado. Guardião 03, Salvador. Guardião 03, Salvador, tá lhe chamando aí, viu? Na escuta, Guardião 03. Já passou o farol da barra? Afirmo, já aqui nas proximidades da Pituba. Sente, informe Pituaçu. Informará em Pituaçu, Guardião 03. Solo 1219. 219, sairá na Tiaga. Torre 186. 186, boa. 3834, 2000 pés, informe final do LS. 2000, informarei final. Do externo, da 28. Cliente, o azul, continua a aproximação, guarda pista livre. Mado. Para 61. 4061, no Campinas, 360, será coordenado número 3 para a cópia, aguarde. Cliente, confirma chegar a subida prevista na 28, por favor? Poli Gonza. Poli Gonza, obrigado. Capitão, meu. Vou ver o Golf Victor. Golf Victor mantém escuta e aguarde. 127 após decolagem, está livre da restrição, subindo conforme carta, perfil da coral. 127, após decolagem, está livre da restrição. Afirma, ajuste no 0 no 4, vento 200 graus, 8 nós, autorizar a decolagem da 28. 127, livre da decolagem. Golf Victor, prossiga. Autorizaria a decolagem da 35, Romeu Golf Victor, vai decolar. Gente, o vento é 200 graus, 10 nós. Gente, Golf Victor, decolagem 35. De 20, desce para 2000 pés, autorizado ILS. Redução para 220 nós, descer para 2000 pés com, e chamará no estabilizado no ILS, no 941. Reto Papa Papa Papa Romeu Lima, tá na bata, confirmando PLB. Inicialmente 01. 01, ciente, para o acionamento da decolagem, chama agora a torre 1.8.6, o ajuste 1.0.1.4, tem um ótimo voo. Grato. É, o Web 6741 solicita acionar no presente por conta em risco devido ao pinzar condicionado. Tô ciente do acionamento, Web, tô ciente. Os últimos 90 metros estão fechados. Maravilha, obrigado. 127 decolado aos 39, controle 1935, boa viagem. 127, chama controle 1935, grato. 127, correção, controle 198. 127, chama controle 198. Romeu Lima, prossiga. Na bata. Zero. confirme. Bomba 27, decolado da 28, sobe para uma 70. Guardião 03, torre 186. Oi. Afirmo. Bomba 27, contato radar. Suba ao nível 100, saída coral. Alfa Tango Tango. Bomba 27. Alfa Tango Tango, chame a torre agora, frequência 1895. 1895, Tango Tango. Cinema taxa autorizada, reporte cruzamento 17. 0 para Guarulhos, pelo ISC 58, decolando a 28 com curva esquerda. Gole Gonza, o transponder 5062, com 1798 e a torre 186, Webjet 6741. São 4, correto, tá pronto para o push? Afirma. Obrigado, Chemtax. Amarelo. Da pista, o Romeu Golf Victor. Salvador Campinas, 360, aerovia Upper Wheel 58, decolada 28, curva à esquerda, subida Gole, transição Gonza, código 5066, frequência do controle 199.8, torre 198.6. Passaram na 1. Autorizado Campinas, 360, perícia 58, decolada 28, curva esquerda. Saída Gole 11, corresponde 5066, controle 198, a torre 186. Quase 061. Correto, portão 9, champanhe para o pushback, acionamento. Obrigado. Para 1500. Já tentamos duas vezes e não conseguimos contato com o 95. Obrigado, só manter minha escuta, 1014 no ajuste, deixa para 1500 pés por hora rotatória. 1500 pés, pro rotatório, tá lutando. Papai Romeu Lima já na stop line. Romeu Lima, ciente, mantém o ponto de espera, aguarde. Torre Salvador, Guardião 03, na vertical de Itapuã. 03, mantém espera, setor sul, aguarda instruções, 1014 no ajuste. Mantendo espera, setor sul, aguardará instruções, 03. Azul 4082, solo aos 42, esquerda. Chame solo 121.9 para ingresso pátio. Quero 209, obrigado. Salvador, boa tarde, tá 3834, estabilizado em LS 28. 3834, quanto à aproximação, 28, aguarda liberação, 1014 no ajuste. 14, aguardando. E a Alfa, mantém essa Juliette. E a Alfa vai se manter essa Juliette, 4082. Veículo autorizado, cruzamento da pista, reporte na Lima. Na escuta. Passou na escuta, prossiga. Posição de realizar o pushback, pouco mais a retaguarda, para ingressar na nave da companhia. Confirmo, quase para a meia hora. Que mantenha o setor sul, mantenha espera na final da 35, número 2 para pouso em Salvador, Guardião 03. Espera na final da 35, número 2 para pouso, Guardião 03. Então, 3834, ajuste no 0 no 4, 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 28, últimos 90 metros estão fechados. Ok, cliente, obrigado. 90. E a Índia e atende para a nave da Azul, que está sim, esperando o portão. Após, prossiga via Alfa até o ponto de espera da Golf. Afirmativo, via Índia, guardo Azul, após Alfa e ponto de espera na Golf Web 6741. O Azul 4061, é o solo. Passou a escuta, parceira. O senhor vai contornar aí à direita pela Juliette e voltar no... Corrigindo, Azul 4082. Azul 4082 é o solo. Prossiga, senhor, na escuta. O Azul 4082 vai liberar aí a direita pela Juliette, vai contornar esse canteiro central, voltar novamente pela Índia, porque tem um Webjet que está na sua retaguarda que vai precisar liberar aí a Alfa para prosseguir até o ponto de espera. O senhor vai contornar novamente, fazer o sentido contrário e voltar para essa mesma posição, porque tem o portão 9. E para evitar que o senhor vá até o pátio 3, faça todo aquele contorno e retorne, o senhor faz só essa volta aí e aguarda entre a Índia e a Juliette. Maravilha. A gente faz então aqui o contorno e para na mesma posição. Então estamos no aguardo. Afirmativo. Tem aeronave da companhia no portão 9, vai liberar. Gente, 4082. 7 para 5. Passando 200 para 150, 37 milhas de âncora, descendo para Salvador, na pista. 697, a sua identificação, chegada e pitch, desça para 040. 040 e pitch, pode dar um desvio à direita, formação. Sente. Salvador com 1924, passando 130 para 1110. Autorizado 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, 1015, gol 1924. 35. Livre pouso na 35, guarda 03. Papa Romeu Lima tá na bata? Tá na stop line aqui, ó, 1.30. Gente, mas tá na saída da bata ou na saída do pad 4? Na bata. Gente. É, realiza o pushback um pouco mais na retaguarda, de forma que libere o portão 09 para o tráfego da companhia ingressar. Meia desce, mantém nível 1, 90, chegada a Cari. 90, chegada a Cari, tá, peraí, tem como ir, né? Posição? Decolagem, Papa Romeu Lima. Correção, tem condições de decolagem da presente posição, sem ingresso na pista? Positivo. Gente, decola da posição e prossiga pro axé. 1014 no ajuste, o vento 180 graus, 8 nós. Fique atento ao planador que pousou na 17. Visual, já decolando. Guardião 03, solou aos 4.6. Prossiga a parte do Graé, frequência livre a estacionar. Abrado. 1-2-1, decimal 9, solo aos 4.6. Gente, mantém a Lima, Romeu Golf Victor, tô com tráfego em espera final da 17. 941 no check trem, autorizado pouso 28, 1014 no ajuste, 200 graus, 10 nós. Fiz o pouso na 28, 1941. Webjet 6741 no ponto de espera da 28. Gente, mantém o ponto de espera, Webjet. Será 6741. Fico Romeu Lima já ingressando no acesso. Papa Romeu Lima, prossiga pro farol, chame controle, 198. 198, grato. Controle Salvador, muito bom dia, o triplo Papa Romeu Lima. Pra mil pés, reportar final 17, Alfa Tango Tango, já tá com o trem, vai pra lá. Gente. Tipo Papa Romeu Lima ingressando no corredor axé, inicialmente vai fazer pouso na Pituba, Zulu, Hotel Del Rey, senhor, embarque passageiro. Após segue grupo de Zulu, Alagoinha. Gente, forma visual com local de pouso. Chamarei visual com local de pouso triplo Papa Romeu Lima. Web 6741, após o pouso traço na curta, ali mantém. Ali mantém, 6741. Tango Tango prossegue parte 5. Parte 5, nada vai ter. Gente, agiliza o final de 17, sempre possível. Positivo. No solo 48, libere e mantenha na delta, chame o solo 121 decimal 9. Libera, mantenha a delta, chama o solo 219. Tango Tango, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 210 graus 7 nós, 1015 no ajuste. Sim, então Tango. Tango, 114, bode 114. Temos 4 horas e 20 até na confusão. 3 mil pés, 1015. 3. 4061, confirme o POB autonomia alternativa? É 114, 114, 4 horas e 20, 4 5 alternativa. Pessoal 4061, prossiga via Alfa Juliette até o ponto de espera da Golf, quando lá torre 1 no 9 decimal 6, ajuste no 0 no 5. Alfa Juliette Golf, quando torre 18 6, o azul 4061. Corrigindo apenas Juliette, Alfa até a Golf. 1 no 9 41, prossiga Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, e aguardando para entrar no pátio 1. 6741, fique atento a pássaros, são os pássaros. Próxima cabeceira, 28. Sente, Web, 6741, está livre? Negativo, mantém a posição ainda. Mantém. É 741, decolagem autorizada, 1014 no ajuste, 210 graus, 8 nós. Livre, inicia 6741. Controle, boa tarde, o voo 1600 com a Novampa. 600, chegada cara e desça ao 50, 250 nós. Estimativo, já mantém 250, descendo 50 cara. Salvador, é o TAM 8001. TAM 8001, para Recife, confirmando o nível 330, aguarde cópia, informação em curso, novembro. Ok. Que eu fique atento à esteira do Web, 1015 no ajuste, 200 graus, 7 nós, autorizado a decolagem. ...41 no decolado 52, controle 198. Obrigado, boa tarde. Oi, boa tarde, Webjet 6741. 6741, contato radar, subo 340. Final 340-6741. Passando a aeronave da Azul, Gol 941, prossegue? Afirmativa, após a aeronave da Azul, prossiga a parte 1 no portão 03. Parte 1 pro 03. Cheque na frequência da torre 1895. 1895, então. ...3566 indicado. Decolada 53, controle 198, boa viagem. Sim, chamarão o controle 198, Romeu Golfista. É mais próximo de Cária. Então está até 250, se já quiser. 250, tá bom. Controle 1697 negativo, 1895.2. Ok, muito grato, desça para 2000 pés, informe na final do LS. Eu chamo estabilizado. Para decolagem? Pronto, decolagem. Pro ISC autorizado, 1014 no ajuste, 200 graus, 10 nós. Grato as informações, informando a produção do 2. Golf Vitor, contato radar, prossegue subida para o 100, direto à localidade. Sente, livre acessão ao 100, Romeu Golf Vitor. Confirme quando possível seu estimado de pouso. Contra-formador, Papa Romeu Lima, Juliette Lima. Prossiga. Lima Juliette Lima necessita um desvio para a direita, senhor, evitar a chuva? Autorizado. Para Charlie, Papa Tango, Romeu Golf Victor, estima pouso aos 1640. Sete, informe, Livrando a terminal. Tomará Livrando a sua terminal, Papa Tango, Romeu Golf Victor. Patrulha Webjet 6741, solicita se possível, vai direto Gonza. Ou melhor, desculpa, direto Libra. Só com o centro Recife, aguarde. Controle Salvador, Guardião 02, boa tarde. Boa tarde, prossiga. Ok, o Guardião 02 decolou de Salvador, está seguindo aqui pelo corredor Axé, vamos até o setor da Boca do Rio, patrulhamento. A escuta desse controle, máximo 500 pés. Ciente, só informa o helicóptero na Pituba que está prevista a decolagem. Controle, o Tripo Papa Romeu Lima já efetuou a decolagem, que vai pousar no Hospital da Bahia. Que é informe visual com o local de pouso. Já visual na aproximação. Informe para a nova decolagem. Anderson. Ok, controle, ciente da aeronave que vai pousar no Hospital da Bahia. Estaremos atentos e na escuta desse controle. 02. Controle, gol 1924 LS, mas está travado. Torre 186. 186. Gol 600 Salvador. Siga. O senhor está voando para onde? É, pro Eduardo, Bianchi. Não foi autorizado o VR, não. Nem o ILS. Do pouso 28. É, não entendeu a informação. Bianchi. Então tá voando para pro Eduardo. Qual é a pro que deve voar então? O senhor foi autorizado a chegar da CARI e descer para o nível 050, somente isso. Então a informação passada por Recife foi errada pelo centro. Por gentileza, qual é a proa que deve voar então? CARI, por gentileza. É o 600, por gentileza, informe o que o centro lhe passou. Aproximação, CARI e após Yankee. 1924, ajuste 1014. 1014. Está dando a final do Yankee. Afirmativo. Vai voar CARI e Yankee. Obrigado. Ah. 3566, reduza para 210. 210, nós está 3566. 3660, 220, nós. 220, 3660. A meia hora, pode esperar dar no 5, pronto. 061, não mantém o ponto de espera, da 28. Mantém, pode o gol, pode olhar? Negativo. Obrigado. Agora a frequência é 1288. 288, muito obrigado, boa tarde. Oi. Controle Salvador, é o Papa Tango, Rodrigo Gomes e Vitor. Prossiga. Condições Vitor Baxali, propõe mudanças. Mantém o nível de voo 085, mantendo o estimado de pouso. Autorizado, Golf Vitor. Golf Vitor. Controle 697, LS. Torre 186. 186, volume. Controle Salvador, Victor Meu Alfa, boa tarde. Rumba 27, Salvador. Galera, bateu, controle 61. Cuidado, time táxi, está 8001. Autorizado, porta táxi, está 8009. Radar encerrado, Chamilhéus 1201. 27, Chamilhéus 1201. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Victor Romeu Alfa. Victor Romeu Alfa, prossiga. O Alfa, senhor, decolou de Alagoinhas, terra de Forme Oscar, com destino a Salvador, para plano de voo. Linha Delta e chame solo, 121, decimal 9. Vira a esquerda na Delta, mantém a Delta e chama solo 219, voo 1924. Afirmo.